A minha mania termina quando começa a mania do outro. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Eu sou Paulo Zanella. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui para mais uma semana de Papo de Calçada. Mais uma semana aqui na luta, na perseverança. E hoje para falar de um assunto que é comum a todos, que é praticamente um clichê do podcast, que é falar de manias, de costumes e às vezes até de compulsões que nós ou que alguns conhecidos nossos praticam, né? O Paulo estava até falando aqui comigo que às vezes a gente nem percebe, né? Quem percebe são os outros. Então vamos falar um pouquinho aí dessas algumas manias que nós temos ou que nós não gostamos que os outros têm. Vamos falar um pouquinho aí. E aí, Paulo, você tem alguma mania? Cara, pra começar, eu tenho uma mania um pouco louca, eu acho. É, tudo é mania, é uma questão de toque, né? Quase um problema patológico. Mas eu tenho o costume de tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, cara. Sabe? Se tipo... Eu vou pegar água na geladeira e ao mesmo tempo que eu tô, sei lá, tentando esquentar alguma coisa no micro-ondas. E nunca dá certo, né? Você faz umas duas... Quer ganhar tempo, né? Mas é um tempo que não faz sentido, né? Quantos segundos você vai ganhar fazendo isso e você acaba fazendo as duas coisas má. Eu gravo um podcast com o pessoal também, o Volt Ampere. Uhum. É um podcast só sobre eletrônica. E outro dia o Adrian, que é o host lá, ele tava comentando justamente isso, que ele tem essa mania também. Sabe dizer que assim, realmente é uma mania que não faz sentido, porque você, sei lá, você ganha microsegundos, né? E geralmente isso dá errado, né? Porque você, sei lá, você deixa cair alguma coisa no chão, ou acontece um acidente, então é uma mania assim, que não faz muito sentido. Eu tenho uma mania de ouvir podcast enquanto eu tô fazendo as coisas. Aí quando vou ver, eu esqueci que eu tava fazendo já. Presta atenção no podcast. Você presta atenção no podcast. Então, cara, com o podcast especificamente, isso é uma coisa, eu não sei se eu já comentei aqui. Mas eu tenho costume, isso não é uma mania, porque eu não é muito repetitivo, mas eu tenho costume de ouvir podcast pra dormir. Pois é, também me afinge. Você tem essa mania também? Eu ouço o podcast do Xadrez Verbal, que fala sobre política internacional, e toda sexta-feira sai, né? E tem umas 3, 4 horas de programa. Lógico, se você for botar pra ouvir enquanto tá dormindo, você não vai ouvir tudo. E eu sempre ouço os primeiros 30 minutos. É claro que você tá com um pouco de sono, assim, você não ouve muito bem e ouve. Pra ouvir de verdade, tem que estar querendo ouvir mesmo de... Sei lá, tá indo algum lugar de ônibus ou e tal. Daí você ouve inteiro, mas... Daí eu vou ouvir quando tô dormindo, a hora que eu vejo, eu não ouvi nada. É foda que você não faz nenhuma coisa nem outra. Você dorme mal e não ouve o podcast. Cara, mas é incrível, assim, essa coisa, porque isso, pra mim, pelo menos, eu ia até perguntar isso pra você, se tem algum podcast além do Xadrez Verbal, ou se isso só funciona com o xadrez, ou se qualquer podcast que você ouve te faz dormir. Acho que qualquer um. O Xadrez Verbal, acho que mais porque... até porque é um negócio mais... Não sério, que os caras são bem humorados, assim, mas é um negócio mais específico, pra você ficar pensando no que eles estão falando, né? Acho que dá mais sono daí, cansa mais a mente. Eu não sei também porque eu, em vez de ficar de boa e só dormindo, tem que ficar ouvindo alguma coisa. Então, cara, mas pra mim, como que começou isso? Quando eu fui me mudei pra Bahia... De vez em quando eu vim em Minas, né? Assim, de 2 em 2 meses, numa frequência mais ou menos assim. Aí ia uma viagem de 15 horas, né? 15 horas para ir, 15 horas para voltar. Quando eu morava na cidade mais próxima da cidade dos meus pais, era uma hora, era 2 horas de viagem, eu ia escutando música, às vezes eu até cochilava mesmo, mas às vezes não, vinha acordado, dependendo do horário da viagem. Mas com a viagem de 15 horas, música não funciona muito bem para dormir, porque às vezes está ouvindo uma música, aí entra uma música mais agitada e você acaba acordando, né? Ou uma música mais alta do que a outra. Com o podcast, como a conversa tem sempre o mesmo tom, né? Não muda muito, assim, entra tipo numa meditação mesmo, né? Você concentra ali aquele tom e vai, e coisa assim. Então comecei por aí. Só que para mim não tem diferença qual podcast que é, por exemplo, se é Nerdcast, se é SciCast, qualquer podcast. Assim, o Papo de Calçada eu não tenho costume de ouvir quando eu edito, mas também funciona. Então não é uma questão assim, porque o podcast é chato, me faz dormir. Não, às vezes é um podcast até legal, que eu queria ouvir. Aí depois que eu acordo, eu vou e faço, não, deixa eu voltar, tem uma parte que eu lembro. E escuto de volta, entendeu? Mas não é isso, é por causa mais daquela continuidade, assim, sabe? Aí você já tá cansado, você vai entrando naquele, né? E assim, uma curiosidade, não sei se acontece com você, se você já voltou para ouvir algum episódio. Sim. Mas às vezes passa numa determinada parte, assim, você voltou, né? Fala assim, ó, é por aqui que eu terminei. Aí você volta lá, é quando tá, sei lá, meia hora depois, que você tem certeza que você já tava dormindo, fala alguma coisa que você lembra. Tipo assim, eu já ouvi isso. Já aconteceu isso com você? Acontece direto, eu fico perdidão pra saber onde que eu tô no podcast, porque você não dorme direto, né? Você dá umas acordadas de vez em quando, mas você não percebe. E você fica gravado na sua mente. E é foda, porque é como ver um filme 2 vezes, né? Só que em vez de esperar, tipo, 6 meses pra ver o filme, você vê no outro dia já. Porque você quer ouvir aquilo lá, né? Foda, tem até acho que um japonês louco que estão querendo ver se consegue ensinar as pessoas durante o sono, né? Tem umas aulas de inglês que promete isso também, que você vai aprender inglês enquanto dorme e tal. Mas eu acho que não funciona. Cara, eu não duvido, sabe? Porque, né, tudo é ciência, tem que experimentar e tal. Mas, por exemplo, quando eu estudo, eu gosto muito de estudar à noite, sabe? Eu nunca fui daquelas pessoas de estudar de manhã. Nada eu produzo bem de manhã, assim, intelectualmente, né? Não, acordar, eu acordo disposto, precisar fazer alguma coisa que não precise pensar, eu faço super bem. Mas para parar, estudar ou fazer alguma coisa que eu preciso pensar, mesmo eu prefiro fazer no período da noite. E geralmente quando eu estudo à noite, eu durmo, eu sonho com aquela coisa, isso eu acho que até entra nessa coisa de mania aí. Eu sonho com aquela coisa e depois parece que fica mais memorizado do que uma coisa que eu, sei lá, eu fiz de manhã, sabe? E parece que não fica tão bem gravado. Quando eu estudo e eu chego a sonhar com aquilo, é porque ficou muito bem gravado na minha mente. Também se você quer aprender muito uma coisa, ou tá não querendo, mas precisando aprender, você quer aquilo na cabeça, né? Você fica aquilo lá, caralho, tem que aprender isso, tem que aprender isso, e sonha com aquilo. Mas é uma mania essa que a gente tem de dormir escutando podcast. Não deve ser só a gente, né? Deve ser muita gente. Com certeza. Inclusive, se tiver algum ouvinte que dorme ouvindo Papo de Calçada, manda aí pra gente que a gente vai ler aqui, pra saber quem é que faz isso. A gente vai ficar feliz. Não, eu falo assim, se um podcast, ele me divertiu ou me fez dormir, ele cumpriu o seu objetivo do mesmo jeito, entendeu? Se um podcast me fez dormir, cara, ele já cumpriu o objetivo dele. Eu já tô super satisfeito. Essa questão do podcast, quando eu vou viajar, eu tenho que ir pra algum lugar, que demora umas 2, 3 horas... de viagem, assim. Antigamente, que eu não conhecia podcast e tal, eu ia lendo. Li muito livro nessas jornadas de ter o trabalho e voltar, que às vezes era longe, li muito. Depois que conheci os podcasts, parei de ler um pouco, assim, mas fiquei mais ouvindo podcast. Só que daí, de vez em quando, não tem todo dia, né? Daí a gente pega alguma coisa pra ler. Eu acho isso um pouco ruim. Tem que criar a agenda, né, do podcast. Cada dia... É um podcast novo, né? Você tem que... Cada dia da semana você pega um podcast que sai daquele dia. Mas é verdade, às vezes acaba, né? Os podcasts que a gente gosta mesmo, assim, que a gente já ouviu todos, chega uma hora que faz falta, assim, acabou, você já ouviu todos da semana e já é. Eu tenho uma mania também relacionada ao podcast, que é um pouco triste. Eu não saio de casa antes de baixar algum episódio pra ouvir. Entendeu? Mesmo que eu esteja atrasado, vai demorar, a internet esteja ruim, vai demorar 5, 10 minutos pra baixar, eu espero e baixo o podcast. É tipo, é um negócio que meio que agora que faz falta, tá ligado? Isso que é um problema, que você não pode ficar, é meio vício em informação, sabe? É. Você não pode ficar sem ouvir nada ou sem estar fazendo nada, que você, sei lá, eu acho uma perda de tempo, você ter um trajeto e não tá ouvindo nada, não tá... É, porque antes, assim, né, por exemplo, antes do podcast, igual eu tava falando, eu escutava música. Mas querendo ou não, a música, ela é uma informação repetida. Sim, é chato. Você já ouviu uma vez, por mais que algumas músicas, alguns álbuns, você precisa escutar mais de uma vez pra entender, pra aquilo ali fazer sentido, chega uma hora que já tá cansativo. E o podcast não, né? Cada semana um assunto diferente, uma coisa nova, então você tá absorvendo informações diferentes. É que a música, ela tem a parada que é de você ouvir ela e lembrar de alguma coisa que aconteceu quando você estava ouvindo essa música, né? Ou você tem uma relação com ela e tal. Agora você ouvir mais de uma vez, de seguida, assim, o negócio da relação, do que tem a ver com aquela música, já acabou já, né? Então, mas com o podcast, pra mim existe isso, alguns podcasts, até eu acho que por isso que cria uma relação bem afetiva, sabe? Porque, por exemplo, eu comecei escutando o Nerdcast, aí escutei vários Nerdcast, logo depois eu já fui pro MRG, foi o segundo que eu descobri. Então assim, o Nerdcast eu gostava de ouvir quando eu ia pra escola, que eu pegava mais ou menos uma hora de ônibus, então, assim, de sair de casa até chegar na escola, eu lembro que às vezes batia certinho. Eu chegava na porta da sala, acabava o episódio. Ou então eu tava chegando no prédio da faculdade e acabava o episódio. Aí eu costumava, então assim, todo dia que eu ia pra escola eu tava escutando o Nerdcast. O MRG eu já escutava à noite pra dormir, então também criou uma rotina. Então, tem um período da minha vida, que é esse período que eu fui fazer o mestrado, eu morava sozinho, sozinho mesmo. Eu era a minha companhia, sabe? Esses podcasts eram as minhas companhias. Então, cria essa afetividade, né? Essa coisa, assim, do podcast. E às vezes, até por isso que eu pensei, não tá a mesma coisa mais, mas... Sabe aquela amizade antiga que você fala assim, mas é meu amigo, pô, né? Naquele momento lá o cara tava do meu lado, a pessoa tava do meu lado. Então, né, vamos continuar, não precisa afastar, vamos fazer uma forcinha pra ouvir e tal. Por exemplo, teve uma viagem agora, que eu viajei pra fazer um concurso, eu tava escutando muito o Pensador Louco, que é um podcast que eu tinha descoberto na época. Comecei a escutar, aí assim, eu fiz uma viagem para o interior do Goiás, eu gastei praticamente um dia para ir, 24 horas para ir, 24 horas para voltar. Então eu maratonei vários episódios, sabe? E assim, teve períodos que eu fiquei no ônibus, aí para pegar um ônibus pro outro eu tinha que esperar 5 horas na rodoviária, porque não batia os horários. Aí eu escutei muito, sabe? Então, quando eu lembro desse podcast, eu lembro dessa viagem. Sabe? Então, tem isso também, assim, com o podcast, de ter marcado uma época, um momento, alguma coisa assim. O podcast, pra quem começa a ouvir, vira uma mania danada, né? Uhum. É um vício, né? Que não tem mais como largar. Eu sou tão louco com isso, cara. Antes de saber o que era podcast, lógico que nos Estados Unidos e até aqui no Brasil é uma plataforma bem antiga de publicar coisas, né? Tipo, é o rádio na internet. Eu não conhecia, eu fui conhecer em 2016, cara. É isso. Quase 3 anos. Mas já antes, cara, sabe programa de rádio? No interior é só AM, FM, assim, os caras só tocam. Não, mas é menos aí. No interior os caras só tocam música, tá ligado? Ah, sim. É. Ouvimos agora 50 cêntimos e tal. E daí já passa pra próxima música. E eu acho chato pra caralho, entendeu? Eu sempre preferi que esse programa é que os caras falam bastante no meio do programa, faz zomberia, piada, tá ligado? Tipo, pânico, assim. Uhum. Que no Paraná tem uns caras loucos da Rádio T, que é de meio-dia e domingo, o dia inteiro, eles fazem uma zoeira danada na rádio, xingam os outros, assim. E os ouvintes, é muito louco. E isso sempre me chamou mais atenção do que só um programa tipo show de bandas, tá ligado? É da hora. Mas você falou de rádio, teve uma época, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, coisas... Não, muito mais, uns 15 anos atrás. Meus pais, eles estavam reformando a nossa casa, né? Então, assim, ficou um período muito grande com pedreiro, assim, quase um ano. Foi muito tempo mesmo, assim, a gente chegou a fazer amizade com o pessoal, assim, de conhecer família, essas coisas mesmo, sabe? De tanto tempo, você já sabia da vida do cara, porque você tava sempre ali sentado, conversando, né? Ia tomar um café, você acaba conhecendo a pessoa tá na sua casa todo dia. Como a sua casa era uma mansão, o hospedeiro era bem devagar. Não, cara, é porque assim, era uma casa antiga, sabe? Quando os meus pais compraram ela... Ela é grande, mas é uma casa antiga. Então tinha que reformar tudo, tudo mesmo, sabe? Tudo, tudo. E tinha que ter cuidado com as estruturas e tal, né? É, desde o muro, entendeu? Desde o muro até a cozinha, banheiro. Então foi assim, um período... Pegou uma empreitada bem grande, sabe? Bem grande mesmo. Uhum. Fazer laje, essas coisas tudo. Isso tudo demora, né? Sim. Ainda mais acabamento também. Aí assim, a gente acabou criando amizade. E tinha esse pedreiro específico, o seu Luiz, ele gostava de escutar a Rádio Globo, sabe? Então aí ele tinha o costume, não sei se é costume, mania, mas ele tinha o costume, ele já pedia, né? Chegava assim, vocês importam se eu levar meu rádio? Ele, não, pode levar e tal. Aí eu lembro que ele chegava todo dia cedo, ligava o rádio. Aí ficava a Rádio Globo o dia inteiro, cara. O dia inteiro a Rádio Globo. É porque eu esqueci o nome dos radialistas. Mas eu já sabia os horários certinho, sabe? De manhã cedo tinha o Padre Marcelo. Aí tinha o... Ah, cara. Eu esqueço o nome. Mas assim, tinha os programas certinhos. E é legal, sabe? É bem essa vibe do podcast mesmo, né? Que o podcast vem dessa escola aí do Rádio AM... O pessoal batendo papo, comentando notícia, curiosidades e coisas afins, né? E essa mania acabou passando depois pra minha mãe, né? Porque minha mãe, ela trabalha em casa, desde sempre ela é costureira, trabalha em casa. E o pedreiro, os pedreiros escutando, ela também acabava escutando. Quando eles saíram, ela botava no rádio dela a Rádio Globo também pra continuar os programas. Então foi uma mania que passou, né? Esse negócio pega mesmo, você quer continuar ouvindo, né? É uma mania legal de ter. Penny! Penny! Que foi? Penny! E você, Guilherme, tem alguma mania diferente aí que você acha muito estranha? Cara, mania, vamos lá. Eu tenho mania de deixar tudo no mesmo lugar. Isso é uma mania que eu tenho e me incomoda. Assim, quando as tipo coisas as não... suas coisas, quando você vai arrumar coisas. Assim? É, mas isso é uma mania que eu peguei por um problema meu mesmo. Eu tenho um problema muito grande de lembrar as coisas, sabe? Lembrar o que eu falei e onde que eu deixei. Então eu criei essa mania pra eu sempre lembrar. Então eu tenho lugar de botar minha carteira, eu tenho lugar de botar meu tênis, o lugar de botar minha mochila, sabe? O celular, o carregador, tudo. Então tudo tem que ser um lugar na minha mente, que aí eu já, onde que tá, tá ali, tá no lugar. Então eu tenho essa mania, eu chego e já ponho as coisas, cada coisa. Não é que eu sou organizado, é diferente, sabe? Minhas roupas não são dobradinhas. Não é isso. É, fica lá naquele lugar. A chave de casa tem o lugar de pôr a chave. Aí eu tenho realmente. E me incomoda, assim. Eu não gosto, sabe? Que tira minhas coisas do lugar. que eu fico perdido, sabe? E igual você falou, né? Aquele negócio que a gente tem de... A pessoa tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É, pra mim é perca de tempo. Se eu não acho uma coisa logo, sabe? Porque eu já vou lá no lugar pra ganhar tempo. Aí eu não acho, eu tenho que ficar procurando, eu já perdi tempo ali. Então me dá uma certa agonia com isso. Eu queria ter essa mania aqui em casa, quando a gente, sei lá, tem que sair rápido com a moto pra ir pra algum lugar ou buscar alguma coisa ou fazer alguma coisa rápido e... Cadê a chave? Onde que tá essa coisa? Cadê o documento? Vixe, você até achar. Fica todo mundo estressado e... e todo mundo louco. É, mas é uma coisa assim que eu mesmo criei, entendeu? Foi um artifício pra mim, pra mim mesmo. Talvez também por eu ter morado muito tempo sozinho, em República e essas coisas. Por exemplo, em República mesmo... É, se você não tem, né, o lugar de guardar as suas coisas, cara, mistura tudo com as coisas dos outros. E aí você vai falar que a outra pessoa pegou, né, que a outra pessoa tá usando. Então, eu acho que pode ser daí também, que eu acabei criando esse costume daí, de ter o meu quarto, o meu lugar de pôr as coisas, pra não misturar. Sei lá, né, isso é a vida também, a gente vai aprendendo muita coisa com a vida. Pois é, o meu problema é totalmente inverso, cara. É até um problema mesmo de... Eu pego as coisas, é questão de... 2 minutos depois que eu larguei, eu já não sei onde eu botei mais. Sério, cara. E, nossa, eu fico muito puto com isso, porque... Não devia ser assim, né? Você, é esse problema de tá fazendo as coisas no tempo. Aí você não percebe o que você fez. Uhum. E aí você vai ver, você não sabe onde tá mais nada. Minha mesa de trabalho, quando eu vou fazer alguma coisa, é passar um tsunami por ela, tá ligado? É foda. É. Eu tenho que aprender a me... Porque tem empresa que não... O funcionário faz um bagunço e já ficou foda, já. Patrão já não gosta. Sim, sim. E essa minha mania ainda tem uma coisa ruim, né? Porque é quando as pessoas mexem. Aí eu acho ruim, sabe? E acaba ficando meio chato, sim, né? Assim, às vezes a pessoa pegou e não tem o costume de botar no lugar de novo, aí já me deixa chateado. Aí eu tenho que saber lidar com isso, mas também é tranquilo, assim. Eu converso, né? Falo, fã, não faz isso, deixa lá, põe no lugar de novo e tal. Mas a gente tem que conviver também. O negócio é tão louco, mano, que tipo, a gente mora com a mãe aqui e tal. Aham. Agora. Aí, se ela tem que sair, às vezes tem que ir lá cuidar da minha sobrinha, ela fica com uns 2 dias fora, assim, a gente fica perdidão, mano. Caralho, cadê? Cadê o açúcar? Cadê o sal? Cadê o arroz? Caralho, preciso de uma toalha. Até é uma sacanagem a gente faz com a mãe, né? Mas tem alguma mania de outras pessoas, assim, alguém conhecido seu que já te irritou, ou que você não gosta? Tem um irmão mais novo, né? Não é muito, mas não, ele tem 20 anos. E ele tem uma mania de tudo que ele for fazer, cara, ele geme. Sabe? Como é que eu vou explicar? Ele faz... ele pega alguma coisa, vai levantar alguma coisa, qualquer coisa. Pode, tipo... dar bom dia pra alguém, ele geme. Sei lá. Os outros não... Eu percebo, acho que a gente conviveu muito tempo com ele, mas eu fico puto, para de gemer, cara, você é louco. E ele tem uma folia também de, sabe, ele não o prato em cima da mesa pra comer, tá ligado? Ele come com o prato na mão, assim, de boa, todo mundo faz isso, mano. Aí ele pega e olha que tá... E olha que tá terminando de comer, ele bota a colher no prato e bota na boca, assim, faz tipo uma rampa, tá ligado? Fico puto com isso. Nossa. Mas é loucura dele também. Irmão é foda, né, cara? Porque irmão é aquela pessoa que você mais convive, né? A vida inteira. Sim. Então, todas as coisas que te irritam, né? A maioria vai ser de irmão. Meu irmão é cheio de toque, cara, assim, ele tem muito toque, às vezes a gente até fala com ele, mas é aquela coisa de entrar na sala, sair e entrar de novo, sabe, tipo isso. Sei lá. Isso é mais brabo, né? tem uns toques meio simples, né? Então, às vezes eu meio que irrito, tipo, acender e apagar a luz, coisa desse tipo, sabe? Sério? Você tipo, já apagou as 2 vezes? Sei lá por que ele desenvolveu isso. Mas tem essas paradas assim, cara. Quando eu morava sozinho, eu desenvolvi um negócio meio assim, porque a gente aqui em casa tá o pai e a mãe sempre falam, né? Ó, você vai sair, vê se o bujão, o gás tá ligado, não tá, né? Se você apagou a luz e tal. Mas beleza, aqui tem uma galera pra apagar se tá ligado, né? Aí, e não sai todo mundo de casa ao mesmo tempo, sempre tem alguém em casa. Aí quando eu tava morando sozinho, cara, às vezes eu, tipo, tava lá no ponto de ônibus já, nossa, do bairro, e lembrava, caralho, será que eu desliguei o gás? Será que eu desliguei a luz, deixei o forno ligado? Ou deixei a água da máquina de lavar ligada? Sei lá, entendeu? Uhum. Aí eu tinha que voltar correndão, porque... deixar o gás ligado. Lógico, é bem pouca chance de explodir, mas se explodir eu tô fudido. Essa é o tipo de coisa mesmo, quando a gente vai morar sozinho, que a gente aprende a tomar cuidado, né? Verificar se fechou as janelas, se fechou a porta, o gás também. Sim. Realmente isso aí é botar o lixo pra fora, né? É coisa que às vezes a gente nem... Quando eu morava na casa dos meus pais mesmo, eu nem preocupava com lixo, nem sabia. Agora eu comecei a morar sozinho, começou a feder, assim, tem que pôr lixo lá fora. Aí, e eu sou meio chato com essas paradas de limpeza, sabe? Eu não gosto, qualquer cheiro de qualquer coisa me incomoda, ainda mais mau cheiro. Então eu sempre já ponho o lixo pra fora, eu sei os horários que o carro do lixo passa... Justamente pra isso, porque é uma coisa foda, cara. Falando do meu irmão, tem outra mania que eu esqueci de falar, que ele tá sempre sorrindo. Ele é uma pessoa feliz. Tá ligado? Não, tá bom, ele é uma pessoa feliz, né? Tranquilo. Mas, cara, toda hora tá dando risada, mano. Toda hora, meu. Sabe, tem dia que você acorda puto, né? Não quer? É o cara você que vê, dá pontinho no grupo, né? Ah, é 24 horas tirando foto, Instagram e faceiro, feliz, o apelido dele é risadinha, mano. Eu lembrei de uma parada aqui que eu faço, que é... Não chega a ser uma mania, mas acho que é mais um costume, que é de sentar e não é cruzar a perna. Sabe quando você senta na cadeira e põe uma perna, o pé debaixo de uma perna? É, eu tô aqui agora sim. Pois é, eu tenho esse costume, só que isso é foda, porque adormece a perna. É. Eu esqueço, cara, eu não sei por que eu tenho essa mania. Eu lembrei até daquele... Tem um anime, né, do como é que chama lá o cara? O L. É o L mesmo. Quando ele vai pensar, né, ele tem um jeito que ele senta na cadeira. E eu acho que é mais ou menos isso, cara. Assim, na hora que eu... Tem que concentrar numa coisa, eu entro nessa posição, assim, eu ponho a perna, o pé debaixo da perna e fico ali, sabe? Aí quando eu lembro, minha perna já tá dormente, nossa! O cara sai mancando. Não, pra levantar é um sacrifício, são 5 minutos esticando a perna pro sangue voltar e tal. Eu tenho uma mania com esse negócio de perna também, até hoje, até essa semana a menina na faculdade me chamou a atenção. Como a gente tá num 50, cara, numa sala, tá tudo apertadinho, né? Uhum. Uma cadeira na outra, assim. E eu tenho o costume de ficar mexendo a perna, não sei se tá ligado, é tremendo, assim. Uhum. Só com a pontinha do pé no chão, assim, tipo nervosismo, assim. Uhum. Só que eu tenho um nível hard, cara, eu mexo as duas pernas ao mesmo tempo, mano. Aí, de boa, o professor explicando, e eu tava tentando entender e tal, ele explicando, ligando, a menina vira e fala, ô, dá pra você parar de mexer a perna? Fala, de boa, mano. Tá quase derrubando tudo o material da menina em cima da mesa. É tipo ansiedade, né? Você tá apreensivo, né? Aquela coisa. Sim. Uhum. Mas é um negócio que eu sempre tive. Quando era criança, eu via os adultos fazendo, mas não sabia do que é, mas é um negócio comum, né? Uhum. Acho que é um alívio de estresse, né? Alguma saída de escape. É verdade. Eu faço isso mais quando eu tô apreensivo. Assim, quando eu tô ansioso, muito ansioso, aí eu fico assim. Mas deve, tem gente que tem mais isso, né, durante o dia do que outros. Ah, é só tá parado que eu tô mexendo a perna. É impressionante. Que nem tem uma frase que eu até falar no começo, que a sua mania acaba quando começa do outro, né? verdade, cara. Eu vou pôr a frase outra no Google. Tem outra mania louca que também que eu não posso ver nenhuma... porta aberta de imóvel, tá ligado? Ah, é, você fecha a casa, toda. As prateleiras, o guarda-roupa, tudo que tiver aberto eu fecho. Cara, às vezes eu tô parado, se tiver coisa aberta eu vou fechar. Já é um começo aí pra arrumação. Eu acho que não chega a ser isso, cara. Porque pode estar tudo bagunçado dentro, só tem que estar fechado a porta. Mas é porque, sei lá, casa muito apertada, não sei. Você bate nessas coisas, sabe? Uhum. Eu dou cabeçada direto nas coisas, nas portas que tá aberta e eu não vejo. Tenho medo de dar uma topada, sabe? Uhum. Aí eu tenho uma dedada igual. Eu tenho essa frescura de. Uhum. Eu tenho um receio de fechar as portas. Uhum. Cara, eu tenho isso já entra mais pra um lado de compulsão, cara. Primeiro que eu já tenho compulsão por comida. Sério? Eu sou gordo por causa disso, muito por causa disso. Porque quando eu tô ocioso, com o tempo ocioso, geralmente eu tô comendo alguma coisa. Eu vou comer um biscoito, vou comer alguma coisa assim. E isso é parte de uma compulsão minha, entendeu? De sempre assim, tá ocupando com alguma coisa. Eu não consigo ficar parado sem fazer nada, tipo olhando pro teto, assim, não consigo. Então, se eu tiver um dia muito ocupado, eu quase nem como, sabe? Como muito pouco. Uhum. Igual, por exemplo, agora que eu tô trabalhando muito, eu até emagreci, porque eu não fico toda hora comendo. Mas quando eu tava desempregado, tava em casa, assim, aquela coisa, né, que você fica ali meio sem saber o que vai fazer, comia muito, muito, muito. E aí, nisso, eu tenho essa compulsão de, tipo assim, toda hora levantar e pegar alguma coisa, sabe? Tipo assim, agora eu tô trabalhando em casa, né? Aí eu tô ali mexendo, aí daqui a pouco eu tenho que levantar e ir lá na geladeira e tomar uma água e voltar, sabe? Eu não consigo ficar muito tempo parado no mesmo lugar, assim, tipo, falar assim, ó, vou ficar aqui sentado uma hora direto. Eu não consigo, sabe? Até comento com a minha mãe, tava comentando com ela que já é estratégico, sabe? Ela falou com isso, ah, por que você não pega uma água e põe lá perto de você? Eu falei assim, não, isso aqui é estratégico. Eu tô ali pensando, aí eu levanto, vou lá, bebo água e volto. Sei lá, parece, eu acho que é até pra aliviar a mente, não sei, assim, faz parte do. É uma compulsão mesmo. Isso é. Quando você tá morando com a mãe, cara, beleza. Que você abre a geladeira, tem um suquinho de laranja, um bolo, alguma coisa, né? Agora quando eu tava morando sozinho, cara, tinha vez que eu pegava e abria a geladeira, não tinha porra nenhuma, tinha só água e cachaça lá dentro. Aí, e voltava, dali uns 10 minutos eu ia lá e abria de novo. Vai criar alguma coisa na geladeira? Não vai, mas é o costume do cara. Mas é isso que eu tô falando, às vezes nem pego nada, eu só vou lá, abro a geladeira e volto. Dá uma olhada assim, de cima e baixo. Eu sei lá, às vezes, então eu tomo um copo de água, sabe? Não tem nada mesmo na geladeira, não. Eu vou lá, tomo um copo de água e volto, sabe? Não é tanto por comer ou por beber alguma coisa, é por levantar e ir lá, mexer em alguma coisa e voltar. Dá uma desbaratinada, uma descansar na mente. Sei lá. Igual, por exemplo, editar podcast, sabe? Eu não consigo, cara, ficar, sei lá, quanto tempo demora. Eu vou editando aos poucos, edito um pouquinho, aí eu, sei lá, passo um filtro na voz, aí é o tempo que eu levanto e faço alguma coisa, entendeu? Aí volto e já terminou. Ou então eu vou assistir um vídeo no YouTube, aí paro um pouquinho, vou ver um vídeo no YouTube e volto. Eu nunca consigo, cara, ficar 100% focado, sei lá, uma, duas horas na mesma coisa. É, isso é um pouco foda também. Tem gente que consegue, eu não consigo também. Eu sou igual você, falando que eu edito um pouco, paro, faço alguma coisa, vejo algum vídeo, leio alguma notícia, ou até no meio, às vezes, estou fazendo alguma outra trabalho e tal, daí eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, um pedaço cada uma, né? Um pouco cada uma. Mas daí, eu levo assim também, cara. Uhum. Eu acho que hoje a galera de hoje não é aquela que mais aceita ficar lá na linha de produção, na fábrica. Acho que até mesmo o trabalho, as empresas já sabem disso, né? Uhum. muitos professores falam pra gente que a gente vai trabalhar em 6, 5 serviços ao mesmo tempo, em empresas ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Porque esse negócio de você só tá numa empresa e tá com os dias contados. Eu não sei, talvez. Ou então até mesmo rotatividade de função dentro da empresa, né? É, porque tem um problema que é o desvio de função, né? Que a pessoa ser contratada para fazer uma coisa, mas chegar lá e fazer outra, que isso é até proibido. Não pode ter. Se a pessoa é contratada, sei lá, para ser garçom, ele não pode ser faxineiro, ele tem que ser garçom. Né? Mas hoje em dia, já vi casos assim, de empresas que contratam em duas funções, justamente para isso. Por, sei lá, uma semana a pessoa faz uma coisa, na outra semana ela faz outra. Acho que é até para isso também, para dar uma rotatividade, né? Para não ficar cansativo, para não ficar repetitivo. Cara, eu não sei a opinião das pessoas, né? Tem muita gente que briga com esse negócio de ser naquela função, tem que ser nessa função, sim. Talvez com uma lei melhor, que deixe isso mais abrangente, você saiba que você vai trabalhar em várias funções, seja melhor. Mas, cara, eu prefiro muito mais eu saber toda... trabalhar em toda a linha de produção, saber tudo que aquela empresa faz, do que eu ficar só num lugar fazendo só aquilo todo o tempo, sabe? É, fica tipo aquele filme lá do Charlie Chaplin, né? Que sim. O cara, é muito disso aí que tem essas coisas, né? A preocupação com o funcionário, dar o tempo ali dele aliviar a carga, né? Do trabalho... E tomar um café. E a produção aumenta também, né? É, sim, porque você tá... É igual eu tô falando, né? A questão que eu trabalho... Hoje em dia eu tô trabalhando com manutenção. Então, às vezes o serviço não é repetitivo. Mas ele desgasta muito a mente. Você tem que estar sempre pensando, procurando problema, né? Verificando... Então, isso é uma coisa que gasta muito a mente. Então, de certa forma, tem horas que eu tenho que levantar mesmo, sair lá, tomar uma água, fazer um café, né, parar um pouco e depois voltar. Porque se ficar ali direto, a mente chega uma hora que a mente não produz mais, sabe? E é perigoso você estragar o equipamento, ou então acontecer um acidente... alguma coisa dá errado, porque a mente já não tá aqueles, né, não vou dizer nem 100%, mas, sei lá, já tá menos de 50% a mente, então você tem que dar uma renovada mesmo. Tem até aquele negócio que, às vezes você tá puto com uma coisa e não sabe, não consigo fazer desse jeito, tá dando errado, toda vez que eu faço não tá dando certo, aí chega alguém de fora que às vezes nem entende o assunto, dá uma olhada e fala, mas não é aquele fio que você tem que colocar no outro ali e pronto. Sério, isso acontece muito. Por causa que a pessoa não tá pensando naquilo, né? E você, às vezes, tá tanto pensando naquilo que você não consegue ver o que tá na sua frente. É, cara. Assim, isso já aconteceu comigo em outras áreas também, né? Quando eu fazia pesquisa, às vezes eu tava ali... Minha pesquisa foi na área de algoritmos. Então, eu tava desenvolvendo algoritmo. E... Nossa, códigos? É, mas assim, porque o meu mestrado foi modelagem computacional. Ou seja, a gente desenvolveu um modelo matemático e tinha que passar aquilo ali para o algoritmo do computador, né? Para o computador executar e dar o resultado matemático que a gente espera. Então, às vezes, quando você vai traduzir, né? Vamos dizer assim, você vai traduzir para código, você tem que mudar alguma coisa. Não é igual a gente faz na mão, né? Você tem que ensinar o computador como que ele vai fazer, quais as rotinas que ele tem que executar. E às vezes dá um problema, igual você tá falando, sabe? Você fica ali. Aí, sei lá, já aconteceu muito comigo, assim, de eu... parei, tá bom, amanhã eu continuo. Aí passou ali, eu vi um filme, aí, vou dormir. Na hora que eu tô indo dormir, eu falo, nossa, e se eu fizer isso? Entendeu? E se eu fizer isso? Aí já aconteceu, de eu levantar e ir lá no computador, mudar e funcionou. Entendeu? Penny, que vuoi? Penny. Puxando o assunto de filme aí, que você aproveitando o gancho, eu tenho uma mania de querer que as pessoas assistam o filme. Ah, tá, você é o cara que assiste, Não, não assim de falar assim, ah, você não viu ainda, caralho, você tem que ver. Não, é assim, eu gosto de assistir as coisas sozinho, né? Uhum. Não gosto de ter alguém comentando do lado, ou falando, ah, isso é assim ou não é, ó, que legal o que tá acontecendo. Não, eu gosto de ver sozinho e eu entender e tal, né? Série, filme, essas coisas. Mas aí, de vez em quando, acontece que você tem que assistir com outras pessoas, né? Uhum. Ah, um programa em família ou com os amigos e tal, você tem que assistir. Mas daí você bota o filme pra assistir e as pessoas não assistem o filme. Ah, entendi. Elas ficam só conversando, sabe? Ou, entendeu? Então pra quê? Eu vou ver um filme pela metade e depois eu não vou querer ver esse filme de novo, porque eu já vi, só que eu não vi ele inteiro, sabe? Cara, isso é chato. Isso é chato e isso é frustrante às vezes. Que acontece muito assim com a minha namorada, por exemplo. É, ela assiste alguns filmes que eu já vi, sabe esses clássicos nerd, assim? Por exemplo, quando a gente começou a namorar, ela nunca tinha visto Senhor dos Anéis. Aí eu perguntei, uhum. Ela falou, não, nunca vi. Eu falei, então vamos ver? Aí eu fui, peguei os três filmes e nós assistimos. E ela gostou, sabe? Ela gostou muito. E assistiu todos, a gente comentava depois sobre os filmes e tal. Só que, sei lá, quando a gente foi ver Star Wars, ela já não curtiu, entendeu? Mas eu botei o filme, ela começou a ver e não curtiu. Aí ela já começa a pegar o celular, entendeu? Já começa a olhar outra coisa. Aí isso aí me deixa um pouco chateado mesmo, porque você botou ali, sabe? A pessoa nem vai ver a parada. Sim. Só que mesmo que não interferindo na minha experiência, eu não gosto de ver que a outra pessoa não está sim, vendo, é, sabe? É, esse caso mesmo. Só que, tipo, eu faço isso também, sabe? Isso é uma coisa que eu faço. Por isso que eu, tipo, fico assim, mas eu falo, ah, tá bom também, não quer ver, não vê. Aí eu acabo tirando, porque eu já vi, eu falo assim, ah, então vamos ver alguma coisa que a gente quer ver, né? Porque isso também é foda, você... rever uma coisa que você já viu e a outra pessoa não tá querendo ver, então vamos ver outra coisa. Mas comigo acontece, por exemplo, ela gosta muito de filme de terror. Às vezes ela põe um filme de terror lá, cara, que eu não tô afim de ver, sabe? Aí eu já começo também a olhar outra coisa e tal, e aí ela assiste pra lá. Eu já acho qualquer história interessante. Ah, se eu pego pra ver, eu vejo. É, esse negócio da Netflix, né? As pessoas... é, não consegue ver uma coisa só, né? Vê um pouquinho e tira, não gostou, né? E tal. Eu pego e vejo. Mesmo não gostando, eu vejo. É isso. E daí, mas eu tenho uma mania foda também, que é não rever o que eu vi, sabe? Uhum. Muito difícil eu assistir um filme que eu vi. É. Já vi, vou assistir de novo. Só se for pra comentar alguma coisa e tal, mas ver porque eu quero ver esse filme de novo, ter esse saudosismo, tipo, com Star Wars ou Senhor dos Anéis mesmo. Cara, eu vi os filmes normais, os três, aí depois eu fui e vi a versão estendida, tá ligado? Eu não vou ver de novo esse filme, sabe? É, eu tenho isso também, essa questão de não rever, sabe? É, a não ser esses casos, igual eu tô comentando. Tem uma pessoa que nunca viu, aí vamos ver de novo? Aí eu reassisto com a pessoa, tudo bem. Por exemplo, essa semana, né, a gente tá gravando aqui, nós estamos revendo os filmes do Harry Potter, porque a minha namorada tem uma filha e ela nunca viu os filmes do Harry Potter. Então, é legal, né? É, aí eu falei, então tá bom, vamos ver. Ela gostou, né, a gente assistiu primeiro, ela gostou. Assim, ah, tem mais? Eu falei, tem. Eu fui, peguei todos os outros e nós estamos assistindo, sabe? Estamos assistindo. E assim, os filmes do Harry Potter, eu vi, cara, tem, acho que deve ter uns dois só que eu vi mais de uma vez. Então também tá sendo legal, porque sei lá, quanto tempo tem Harry Potter já? Já deve ter uns 10 anos quase, né, que acabou que eu tenho. Sim. Tem bastante tempo. Então tem coisas que eu não lembro mais e tal, e eu tô pegando. É aquela coisa também, né, de quando você faz isso, você tem a oportunidade de ver alguns detalhes que você não percebeu da primeira vez. Então, eu tô achando interessante por isso. Até, tá faltando até os dois últimos pra ver. A gente vai aproveitar o feriado agora pra assistir. Mas tá sendo uma experiência legal, né? Agora eu falo assim, deixa eu ver um filme aqui que é até bom, mas eu não veria de novo. Ah, sei lá, cara. Avatar, né? Avatar é um filme legal. Muito bom, muito bem feito. Mas eu não pegaria pra ver de novo. Tipo assim, ah, vou ver Avatar? Ah, já vi, cara, já sei, entendeu? Vou ver um outro que eu não vi ainda. Conhecer uma história nova, né? Eu acho que a gente tem essa repulsa um pouco por causa da Sessão da Tarde, do Cinema em Casa, do Silvio Santos, né? Ele passava 10, 15 vezes o mesmo filme. É, e a gente via, né? Todas as... A gente via, não tinha outra coisa pra ver? Então, é foda. Mas assim, se tiver passando na TV, eu revejo, sabe? Aí eu não tenho problema, não. Apesar que eu já tô parando de ver TV, mas... É, por exemplo, hoje tava passando na Sessão da Tarde o Shrek. Aí eu assisti o Shrek. Mas... Você vê com os recortes que a TV faz, cara? Vejo. Não conheço, não. Agora, sim, agora também outra mania que você falou aí de filme, eu acabei lembrando aqui, que é... Eu tenho a mania de não interromper uma série, sabe? Mesmo a série sendo ruim, eu assisto todos os episódios, cara. Eu não consigo parar no meio, largar a série. Eu tenho um pouco isso que eu até que tive agora com o Naruto, que o Shippuden tem uns 500 episódios, sabe? Daí fui ver todos os episódios. E daí, tipo, eu tava sem trabalhar, não tava fazendo nada e via 20 episódios por dia, cara. Nossa, cara. É, eu fiz isso com o primeiro, né? A primeira parte lá dele da infância. Mas é foda. Mas você pulou os filler? Não, pois é, eu não queria pular pra saber o que ia acontecer, mas era um tédio. Ficava lembrando tudo que tinha acontecido já. Não, eu assisti os fillers porque eu assistia semanalmente mesmo. Acompanhei o Shippuden, né, até sair, até acabar, né? Desde o... Quer ver? Eu peguei... Ah, devia ter uns 100 episódios do Shippuden quando eu peguei pra ver. Aí a partir dali eu comecei a assistir semanalmente. Então acompanhei muito filler, cara. O Naruto, ele até tem uns fillers legais, assim. Às vezes conta as histórias das famílias, né? Dos clãs. É. Então, isso que me prendia pra assistir, porque alguns contavam um pouco da história que já tinha passado, mas davam uma coisa, mostrava alguma coisa a mais que a gente não tinha visto ainda, sabe? É, tipo, igual tem vários clãs, né? Dentro de Konoha, o clã dos Ryuga... É, então, assim, contava a história, né? Porque não é só a sei lá, a família do Sasuke, que é os Uchiha, nem nada disso. Tem outros clãs com as histórias tão boas quanto, né? Então eu gostava mesmo, assim, alguns fillers. Até a própria história da família do Naruto, do pai do Naruto, da mãe dele. É, tinha umas historinhas legais, assim, que era bom de acompanhar. Naruto foi uma coisa que marcou época. Ah, sei lá, cara, os personagens são muito cativantes, sabe? O próprio Naruto, a história dele de ser um menino abandonado, né? Até se tornar a maior referência da vila. É muito foda essa temática, assim, né? Tem uma mania que eu tenho também relacionada a ver coisas. A mania de dar informações inúteis no meio das conversas. Cara, eu também tenho um pouco disso. Sabe, pra mim a formação pode ser útil. Eu aprendi aquilo, mas daí as pessoas estão conversando, tipo, sobre vou falar leiga, mas pessoas normais, né? Diferente da gente. Estão conversando, entrar no assunto sobre o sistema solar, sabe? Os planetas. E eu sei muita coisa sobre isso. Não de ser um expert, um mestre, né? Um doutor nisso, mas de saber de curiosidade mesmo. Daí eu dou algumas informações e as pessoas, tipo, porra, cara, a gente só tá comentando, velho. A gente não quer saber tanto assim disso. É tipo, sei lá, né? A pessoa tá com uma coisa na mão, aí você sabe, como é que isso é feito? Isso é feito assim, assim, assim, sabe? Eu tenho isso também, cara. Sim, tipo, até uma vez a gente tava trabalhava na obra lá e tal, e daí a peão usaram, né? Peão é peão, né? Aí, será que você tava falando do sol, não sei o quê? Uma coisa sobre o sol e tal. Aí eu falei assim, ah, vocês viram que saiu hoje, os caras descobriram as ondas gravitacionais e tal, quando duas estrelas se chocam e daí balançam, influenciam no espaço e tempo. Falei um monte de coisa que eu tinha visto na época lá. Só pra acabar já com a reputação que a gente tem. Ah, mas eu acho maneiro saber. É uma coisa que todo mundo devia saber, tá ligado? Então, cara, muita gente chama de cultura inútil, né? Mas aí tem gente que fala que não existe cultura inútil, que toda cultura é útil pra alguma coisa. Mas, pra mim, pelo menos, assim, muitas vezes ajuda saber coisas que não tem nada a ver com a minha área. Porque, minha área profissional, né? Vamos dizer assim. Porque Sim. Eu acabo usando também, né? Toda informação que tá na sua cabeça, você usa de referência para alguma coisa. Então, eu gosto, assim, eu sou muito curioso desde pequeno. Eu cresci assistindo TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo de Bikman, essas coisas assim, né? Então, eu sempre Sim. gostei de ver como é que são feitas as coisas. Eu sempre gostei, tipo, não tem o canal do Iberê, do Manual do Mundo? O cara é foda. Então, se tivesse aquilo ali na minha época, que tinha coisas parecidas, né? Mas se eu fosse criança hoje em dia, eu seria super fã do Iberê, né? Porque eu ia querer ver tudo, como é que é feito, como é que é por dentro, como que eu faço. Eu até segui essa carreira pra engenharia muito por causa disso, porque eu sempre gostei, sempre tive curiosidade de saber como as coisas funcionam. E aí eu tenho essa, igual você, né? Eu tenho essa bagagem aí também de várias coisas que eu vi que às vezes parece que não serve pra nada mesmo, só de curiosidade mesmo. Mas tem esse negócio, às vezes as crianças iam, quando era criança também, iam lá em casa e tipo, eles queriam fazer uma coisa, brincar ou assistir alguma coisa na TV, eu tava assistindo TV Futura, TV Escola, TV Cultura também, entendeu? Como é que chama? Telecurso 2000, né? Passava de manhã. Ah, assisti antes muito de ir também. Cara, mas isso usa, velho, porque até no Enem, cara, você tem que estar por dentro do que tá acontecendo em várias áreas, né? Uhum. E muitos que não. Ah, sei lá, nem vê o que tá acontecendo ao redor do mundo, falha na redação. Não, nem que seja pra fazer palavra cruzada também, vai, serve pra alguma coisa. Momento cultural. O Crider, fala pra mãe. Então, já levando em questão as informações inúteis que a gente tem, né? Eu vou indicar uma série que tá no YouTube, da Net Gil. Cara, que foi até o Cid do Não Salvo que indicou, cara. E eu fui ver e é muito bom, que é a série Aeroporto. Da Net Gil no YouTube. Você pesquisa e vai aparecer na primeira coisa, cara. O documentário, assim, é tipo um documentário cinematográfico que mostra o que acontece no aeroporto de São Paulo ali. Tem vários aeroportos do mundo, mas esse é em HD e tudo, disponibilizado real pela Net Gil, sabe? No YouTube. E é bem legal, mostra as pessoas tentando entrar legalmente no Brasil, que eu nem sabia que não podia entrar legalmente. Tipo, eu achei que as pessoas chegavam aqui e entravam, tá ligado? Mas não tem uma... Essa coisa de visto é coisa de Estados Unidos, né? Mas tem negócio de visto no Brasil. E as pessoas que tentam levar droga pra África e tal, é bem legal, cara. Um negócio... Pra quem tiver afim de alguma informação inútil, mas que queira passar o tempo também, vai lá assistir Aeroporto no YouTube, da Net Gil, o canal oficial da Net Gil. Eu vou indicar um filme, eu não sei se eu já indiquei ele aqui, mas por causa do tema do episódio, vale indicar de novo, que é Toque Toque. É um filme de comédia espanhol, tem na Netflix, que ele conta a história de várias pessoas que têm toque, transtorno obsessivo compulsivo, e elas procuram um psicólogo ou psiquiatra, não sei, acho que é um psiquiatra, que trata, né, o toque. E só que esse cara, esse psiquiatra, ele marca a consulta dessas todas essas pessoas ao mesmo tempo e não aparece. E elas ficam ali na sala, cada um com o seu toque, e executando as coisas mais loucas, né? Então imagina esse filme. É muito para quem quer relaxar, dar risada, É um filme super legal, cara. Super divertido. Você morre de rir, porque cheio de coisas assim inusitadas. Muito bom mesmo esse filme. E, né, agradecer primeiro ao Paulo pela participação. Tamo junto aí, cara. E segundo aos ouvintes que nos acompanham sempre, que estão compartilhando os nossos episódios, que estão divulgando, que estão passando pros colegas, né, que estão sempre nos ajudando aí nas redes sociais e que estão nos ouvindo até o momento. Então, muito obrigado a todos vocês. Quiser mandar um comentário, algum recado pra gente, nós estamos sempre atentos aí, dispostos a trocar uma ideiazinha aí. Tá, joia? Muito obrigado. As nossas redes sociais são @papocalçada no Twitter e no Facebook, papodecalçadapodcast.blogspot.com, o nosso blog. Lá você vai encontrar também o TV na Calçada, o Remix e alguns textos que a gente produz, né? E toda quinta-feira estamos de volta aí com mais episódios. Quiser mandar um e-mail também, papocalçada@gmail.com, o nosso e-mail. E nos ajude aí, estamos em todas as plataformas, Spotify, iTunes e por aí vai. Também estamos no YouTube, tem canal lá, se inscreve e nos ajuda aí sempre a disseminar a palavra do Papo de Calçada pelo mundo afora. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Música